Ficheiro 57, página 556, capítulo 30. Quinta-feira, 7 de abril. Michael Blomqvist olhou para a entrada do número 9 da Fiskargatan, uma das zonas mais seletas de Estocolmo. Experimentou a chave. Rodou sem problemas. A lista de residentes no átrio não foi de grande ajuda. Assumiu que o prédio devia albergar, sobretudo, empresas, mas parecia haver também uma ou duas residências particulares. Não o surpreendeu o facto de o nome Salander não constar da lista, embora tivesse dificuldade em imaginá-la ali escondida. Subiu andar a andar, lendo os nomes das placas das portas. Nenhum deles lhe dizia nada. Até que chegou ao último andar e leu V. Kula. Deu uma palmada na testa e teve de sorrir. Talvez a escolha do nome não tivesse tido a intenção de troçar dele pessoalmente. Podia ter sido apenas uma reflexão irónica da parte de Lisbeth. Mas onde iria Super Blomqvist, uma personagem de Astrid Lindgren, procurá-la, se não em casa da Pipi das Meias Altas? Vila Vilecula. Premiu o botão da campainha e aguardou um minuto. Então pegou nas chaves e abriu as duas fechaduras. No instante em que empurrou a porta, o alarme antirroubo foi ativado. Lisbeth Salander ouviu o telemóvel tocar. Estava perto de Glanshammar, pouco depois de Orebro. Travou e encostou à berma. Tirou o PDA do bolso do casaco e ligou-o ao telefone. 15 segundos antes, alguém abrira a porta do seu apartamento. O alarme não estava ligado a qualquer empresa de segurança. A sua única função era alertá-la se alguém arrombasse ou abrisse a porta de qualquer outra maneira. Passados 30 segundos, soaria um alarme e o intruso receberia uma desagradável surpresa sob a forma de bomba de tinta escondida numa falsa caixa de fusíveis ao lado da porta. Lisbeth sorriu à ideia e começou a contar os segundos. Michael Blomqvist ficou a olhar consternado para o mostrador do dispositivo de alarme colocado ao lado da porta. Por qualquer razão, nem sequer lhe passara pela cabeça que o apartamento estivesse protegido. Viu os números sucederem-se no mostrador digital. O alarme da Millennium disparava se alguém deixasse de introduzir o código correto no espaço de 30 segundos. E pouco depois, um par de fulanos muito musculosos da empresa de segurança aparecia para ver o que se passava. O seu primeiro impulso foi fechar a porta e sair rapidamente do edifício. Mas ficou ali, parado, incapaz de se mexer. 4 dígitos. Impossível adivinhar um código aleatório. 2524-2322. Raio da Pipi das Meias Altas. 1918. Que código terás tu usado? 15-14-13. Sentiu o pânico a crescer. 10-9-8. Ergueu a mão e teclou o único número de que conseguiu lembrar-se. 9-2-7-7. Os dígitos que correspondiam às letras W-A-S-P, WASP, no teclado alfanumérico. Para seu espanto, a contagem decrescente cessou com 6 segundos de margem. O alarme emitiu um último bip. O contador voltou a zero. E acendeu-se uma luz verde. Lisbeth abriu muito os olhos. Julgou estar a ver mal. E chegou a sacudir o PDA, apesar de ter consciência da irracionalidade do gesto. A contagem decrescente parara 6 segundos antes de a bomba de tinta explodir. E um segundo mais tarde, o contador voltou a zeros. Impossível. Nenhuma outra pessoa em todo o mundo conhecia o código. Quem poderia ser? A polícia? Não. Sala? Inconcebível. Marcou um número no telemóvel e esperou que a câmara de vigilância se ligasse e começasse a enviar imagens de baixa resolução. A câmara estava escondida no que parecia ser um detector de fumos no teto do vestíbulo e captava imagens a intervalos de um segundo. Passou a sequência a partir do início. O momento em que a porta fora aberta e o alarme ativado. Então, um sorriso torcido espalhou-se-lhe pelo rosto ao ver Michael Blomqvist, que durante meio minuto representou uma sacudida pantomina. até finalmente teclar o código e encostar-se à ombreira da porta, com o ar de quem acabava de escapar a um ataque cardíaco. Super filho da mãe Blomqvist, encontrara-lhe o rasto. Tinha na mão as chaves que ela deixara cair na Lundagatan. Fora suficientemente esperto para se lembrar do nickname dela na net e associá-lo ao Wasp Enterprises, de cuja existência tinha forçosamente de saber, uma vez que descobrira o apartamento. Viu-o avançar sacudidamente pelo vestíbulo e desaparecer do campo de visão da câmara. Merda! Como pude ser tão previsível? E por que deixei cair aquelas chaves? Agora todos os seus segredos estavam expostos aos olhos curiosos de Mikkel Blomqvist. Depois de pensar um pouco naquilo, decidiu que já não fazia qualquer diferença. Apagar o disco rígido, isso era o importante. Na realidade, até podia ser uma vantagem o facto de ter sido ele a descobrir-lhe o esconderijo. Mikkel já sabia mais dos seus segredos do que qualquer outra pessoa. O porquinho prático faria o que era correto. Não a trairia, esperava. Empurrou a alavanca da caixa automática e seguiu viagem em direção a Gotemburgo, absorta em pensamentos. Malin Eriksson encontrou Paulo Roberto à porta da Millennium quando chegou às 8:30 da manhã. Reconheceu-o imediatamente, apresentou-se e abriu-lhe a porta. Reparou que cocheava acentuadamente. Sentiu o cheiro a café. E soube que Erika Berger já lá estava. Olá, Erika. Obrigado por me receber assim de repente, disse o pugilista. Erika estudou a impressionante coleção de contusões e inchaços que lhe decoravam a cara, antes de inclinar-se para a frente e beijá-lo na face. Estás com um aspecto horrível, comentou. Não foi a primeira vez que me partiram o nariz. Onde se meteu o Blomqvist? Anda por aí a brincar aos detetives, à procura de pistas. Como sempre, é impossível contactá-lo. Excetuando um estranho e-mail a noite passada, não sei nada dele desde ontem de manhã. Obrigada por... Bem, obrigada. Apontou para a cara dele. Paulo Roberto riu-se. Queres café? Disseste que tinhas uma coisa para me contar, Malin. Junta-te a nós. Instalaram-se nos confortáveis cadeirões do gabinete da Erika. É a respeito daquele filho da mãe loiro com quem tive de lutar. Disse ao Mikkel que o boxe dele não valia um chavo, mas o curioso é que assumia a posição defensiva com os punhos e movia-se em círculos, como se fosse um pugilista, como se tivesse recebido alguma espécie de treino. O Mikkel falou-me disso ao telefone ontem à noite, disse Malin. Aquilo não me saía da cabeça. De modo que ontem, quando cheguei a casa, sentei-me e mandei e-mails para clubes de boxe um pouco por toda a Europa. Contei o que aconteceu e fiz uma descrição do tipo, o mais pormenorizada que pude. Tiveste sorte? Acho que talvez. Pousou uma fotografia enviada por fax em cima da mesa, em frente de Erika e de Malin. Parecia ter sido tirada durante uma sessão de treino num clube de boxe. Dois pugilistas escutavam as indicações dadas por um homem mais velho, de ar pesado, que vestia um fato de treino e usava um chapéu redondo de aba estreita. Havia meia dúzia de pessoas à volta do ringue a ouvir. Em segundo plano, via-se um indivíduo de grande estatura, que parecia um skinhead. Alguém usara um marcador para lhe desenhar um círculo à volta da cabeça. Esta fotografia tem 17 anos. O tipo em segundo plano chama-se Ronald Niederman. Tinha 18 anos quando a foto foi tirada, o que quer dizer que tem hoje à volta de 35. Condiz com o gigante que raptou a Miriam Vu. Não posso afirmar com 100% de certeza que é ele. A fotografia é muito antiga e a qualidade é má, mas devo dizer que o acho bastante parecido. Onde arranjaste essa foto? Tive uma resposta de um sujeito chamado Hans Münster, antigo treinador do Dynamic de Hamburgo. O Ronald Niederman praticou lá em finais dos anos 80. Ou melhor, tentou praticar. Recebi o e-mail hoje de manhã e liguei para o Münster antes de vir para aqui. Resumindo o que ele me disse, o Niederman é de Hamburgo e nos anos 80 andava com um bando de skinheads. Tem um irmão, uns anos mais velho, um pugilista com talento, e foi através dele que entrou para o clube. Tinha uma força incrível e um físico inigualável. Diz o Münster que nunca tinham visto ninguém bater com tanta força, nem mesmo entre os melhores. Mediram-lhe a potência do murro uma vez e ultrapassou completamente a escala. Tudo indica que podia ter feito carreira no ringue, observou Erika. Paulo Roberto abanou a cabeça. Segundo o Münster, era impossível, por várias razões. Em primeiro lugar, não conseguia aprender. Especava-se no meio do ringue, a disparar murros capazes de abater um boi. Era fenomenalmente desajeitado, o que também condiz com o tipo de Nick Varne. E o que era ainda pior, não sabia a força que tinha. De vez em quando acertava um e causava ferimentos horríveis durante uma simples sessão de treino. Havia narizes e queixos partidos, toda uma série de lesões desnecessárias. Não podiam deixá-lo lutar. Portanto, sabia boxe, mas ao mesmo tempo não sabia, disse Malin. Exato. Mas a principal razão de o terem afastado foi médica. Médica como? Era aparentemente invulnerável. Por mais murros que apanhasse, sacudia a cabeça e continuava a lutar. Acabaram por descobrir que sofria de uma doença rara chamada analgesia congénita. Fui ver a net. É uma deficiência genética hereditária que significa que a substância transmissora nas sinapses nervosas não funciona como deve ser. Por outras palavras, não sente dor. Parece ótimo para um pugilista. Paulo Roberto abanou a cabeça. Pelo contrário, pode ser uma doença mortal. A maior parte das pessoas que sofre de analgesia congénita morre relativamente cedo, entre os 20 e os 25 anos. A dor é o sistema de alarme do corpo, que avisa o cérebro quando alguma coisa está mal. Se tocamos num ferro em brasa, dói-nos e retiramos a mão. Mas quando se tem esta doença, não se dá por nada, até começar a cheirar a carne queimada. Erika e Malin trocaram um olhar. Isso é sério? Perguntou a Erika. Absolutamente. O Niedermann não sente a dor e anda por aí como se estivesse a apanhar uma dose maciça de anestésico colocal 24 horas por dia. Tem conseguido lidar com a situação porque tem outra característica genética que, de certo modo, compensa a primeira. É extraordinariamente bem constituído, com um esqueleto excepcionalmente forte, o que o torna quase invulnerável. Tem uma força física que é quase única e, acima de tudo, os ferimentos devem cicatrizar facilmente. Começo a compreender que deve ter sido um combate de boxe muito interessante. Foi, sem a mínima dúvida. Não gostaria de ter de o repetir. A única coisa que causou algum efeito foi quando a Miriam Vu lhe deu um pontapé nos tomates. Chegou a cair de joelhos por um segundo. Talvez por haver uma espécie qualquer de reação física ligada a uma pancada desse tipo, uma vez que ele não sente dor. E acredita, até eu teria ficado arrumado se ela me tivesse dado um pontapé daqueles. Como foi então que conseguiste vencê-lo? As pessoas que sofrem desta doença podem ser feridas como as outras. Esquece que o Niedermann parece ter ossos de betão armado. Quando lhe cheguei com o raio do barrote, caiu como uma pedra. Provavelmente sofreu um traumatismo craniano. Erika olhou para Malin. Vou ligar para o Mikkel, disse Malin. Mikkel ouviu o telemóvel, mas estava tão aturdido que só atendeu ao quinto toque. Sou eu, Malin. O Paulo Roberto acha que identificou o gigante. Isso é bom, disse Mikkel distraidamente. Onde estás tu? É difícil de explicar. Parece esquisito. Desculpa, o que estavas a dizer? Malin resumiu a história de Paulo Roberto. Ótimo. Vê se consegues descobrir alguma coisa numa base de dados. Penso que é urgente. Liga-me para o telemóvel. E para grande surpresa de Malin, desligou sem sequer se despedir. Naquele momento, Mikkel estava junto de uma janela a contemplar a magnífica vista que se estendia de Gamlastan na direção de Saltzion. Estava atordoado. Havia uma cozinha à direita do vestíbulo e depois havia uma sala, um escritório, um quarto de dormir e até um pequeno quarto de hóspedes que parecia nunca ter sido utilizado. O colchão continuava embrulhado em plástico e não havia lençóis. Todo o mobiliário era novinho em folha, acabado de sair da IKEA. Mas não era esse o problema. O que tanto atordoava Mikkel era o facto de Lisbeth ter comprado a casa que pertencera a Percy Barnevik, um magnata da indústria. O apartamento tinha 350 metros quadrados e valia 25 milhões de coroas. Deambulou pelos corredores fantasmagoricamente desertos e pelas divisões com soalhos de parquet, de várias espécies de madeira e paredes forradas com os papéis pintados Tricia Guild que Erika tanto cobiçava. No centro do apartamento havia uma sala enorme, magnificamente luminosa, com uma lareira aberta onde Lisbeth nunca acendera o lume. Havia uma varanda imensa com uma vista fantástica e havia uma lavandaria e uma sauna e um ginásio e arrecadações e uma casa de banho com uma banheira gigante. Havia até uma adega vazia, excetuando uma única garrafa de Porto, Quinta do Noval, Nacional de 1976. Mikkel esforçou-se por imaginar Lisbeth com um cálice de Porto na mão. Um requintado cartão indicava que fora uma oferta de boas-vindas da imobiliária. A cozinha estava magnificamente equipada, incluindo um refulgente fogão francês com forno a gás. Era a primeira vez que Mikkel via um Corradi Chateau 120. Provavelmente Lisbeth usava-o para ferver água para o chá. Em contrapartida, admirou com reverência a máquina de café colocada numa mesa à parte. Era uma Jura impressa X7, com arrefecedor de leite incorporado. A máquina não tinha ar de ser muito usada e provavelmente já ali estava quando Lisbeth comprara o apartamento. Mikkel sabia que a Jura era o Rolls-Royce do mundo do café expresso. Uma máquina industrial para uso doméstico que custava à volta 70 mil coroas. Ele próprio tinha uma máquina de café que comprara na John Wall por 3.500 coroas. Uma das poucas extravagâncias que se permitira ao equipar a sua nova cozinha e que não se aproximava sequer da grandeza da de Lisbeth. O frigorífico continha uma embalagem de leite aberta, um pedaço de queijo, manteiga, caviar e um boião de pepinos de conserva meio vazio. No armário da cozinha encontrou 4 frascos de comprimidos vitamínicos, saquetas de chá, café para uma máquina das vulgares, 2 pães e um pacote de bolachas. Em cima da mesa havia uma tigela com maçãs. Havia 3 empadas de presunto e uma embalagem de peixe no congelador. Foi toda a comida que encontrou no apartamento. No caixote de lixo, por baixo da bancada, ao lado do fogão, encontrou 2 embalagens vazias de Billy's Pan Pizza. Tudo aquilo era completamente desproporcionado. Lisbeth roubara muitos milhões de coroas e comprara um apartamento com espaço para acolher a corte inteira. Mas só precisava das 4 divisões que tinha mobilado. As outras 18 estavam vazias. Terminou a ronda no escritório. Não havia flores em parte alguma. Não havia quadros ou sequer pósteres nas paredes. Não havia tapetes nem alcatifas. Não viu um único objeto de decoração, um candelabro ou até uma bugiganga qualquer guardada por razões sentimentais. Sentiu-se como se alguém estivesse a apertar-lhe o coração. Sentiu que tinha de encontrar Lisbeth e abraçá-la com força. O mais certo era ela mordê-lo, se o tentasse. Maldito Saladchenko! Então, sentou-se à secretária e abriu a pasta que continha o relatório de Björk, de 1991. Não o leu de uma ponta à outra, mas passou os olhos por ele, tentando absorver o essencial. Ligou o powerbook com um monitor de 17 polegadas. O disco rígido de 200 GB e os 1000 MB de RAM estava vazio. Lisbeth tinha-o limpado. Era um mau sinal. abriu a gaveta e descobriu um Colt 1911 Government de 9mm de ação simples, com um carregador completo, 7 cartuchos. Era a arma que Lisbeth trouxera de casa de Zandstrom, embora Mikkel nada soubesse a esse respeito. Ainda não tinha chegado à letra S na lista de clientes. E então encontrou um DVD em que estava escrito Bjurman. Introduziu-o na drive do iBook e assistiu horrorizado ao desfilar das imagens. Ficou ali aturdido a ver Lisbeth Salander ser agredida, violada e quase assassinada. A gravação parecia ter sido feita com uma câmara escondida. Não viu tudo. Saltou de uma parte para a seguinte, cada uma pior do que a outra. Bjurman. O tutor de Lisbeth tinha-a violado e ela documentara o evento até ao último pormenor. Uma data digital indicava que a gravação fora feita 2 anos antes. Antes de ela ter conhecido. As peças do quebra-cabeças continuavam a encaixar nos respectivos lugares. Björk e Bjurman juntos com Tsalachenko, nos anos 70. Tsalachenko e Lisbeth e um cocktail Molotov feito com uma embalagem de leite, no início dos anos 90. Depois, novamente Bjurman, agora como tutor dela, tendo substituído Palmgren. O circo fechara-se. Bjurman atacara a sua pupila. Tratará-a como se ela fosse uma rapariga indefesa, mentalmente deficiente. Mas Lisbeth Salander era tudo menos indefesa. Era a rapariga que, com 12 anos, entrara em guerra com um assassino do GRU e o deixara estropiado para o resto da vida. Lisbeth Salander era a mulher que odiava os homens que odeiam as mulheres. Recordou a altura em que a conhecera, em Eddastadt. Devia ter sido poucos meses depois da violação. Não se lembrava de ela ter dado a entender, por uma palavra que fosse, que alguma coisa lhe acontecera. Nunca revelara muito a respeito de si mesma. Mikkel não sabia o que Lisbeth fizera a Bjurman, mas não o matara. O que era estranho. Caso contrário, Bjurman teria morrido 2 anos antes. Ela devia ter estado a controlá-lo de algum modo, e com um objetivo que ignorava. Então compreendeu que o meio de controle estava ali mesmo, naquela secretária, o DVD. Enquanto ela o tivesse, Bjurman era um escravo indefeso. E Bjurman voltara-se para o homem que julgara ser seu aliado, Tsalachenko, o pai dela, o pior inimigo dela. Seguira-se toda uma cadeia de acontecimentos. Bjurman fora o primeiro a morrer. Depois, Dag e Mia. Mas como? Que poderia ter feito de Svensson uma tão grande ameaça? E subitamente soube o que devia ter acontecido em Enskeda. Encontrou um papel no chão, por baixo da janela. Lisbeth imprimira uma página, amarrotara e deitara-a fora. Apanhou-o e alisou-o. Era uma página da edição online do Aftonbladet e falava do rapto de Miriam Vu. Não sabia que papel desempenhara Vu em todo aquele drama, se algum desempenhava, mas sabia que fora uma das poucas amigas de Lisbeth, talvez a única amiga. Lisbeth dera-lhe o seu antigo apartamento e agora Miriam Vu estava no hospital gravemente ferida. Niedermann e Tsalachenko. Primeiro a mãe, depois Miriam. Lisbeth devia estar louca de ódio. Aquela provocação fora a gota de água. E agora andava à caça. À hora do almoço, Dragan Armansky recebeu um telefonema da clínica de reeducação em Ersta. Contara que Palmgren o contactasse muito mais cedo e resolvera não tomar a iniciativa, temendo ter de ser ele a dizer-lhe que Lisbeth Salander era culpada, sem a mais pequena margem para dúvida. Agora, ao menos, poderia dizer que havia, na realidade, dúvidas mais do que razoáveis quanto à culpa dela. — Até onde chegaste? — perguntou Palmgren, sem mais rodeios. — Em quê? na tua investigação a respeito de Lisbeth. O que é que te leva a pensar que estou a fazer essa investigação? Não desperdices o meu tempo, Dragan. Armansky suspirou. Tens razão, desculpa. Quero que venhas ver-me. Vou este fim de semana. Não, quero que venhas esta noite. Temos muito que falar.